Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Já tenho comigo o Sr. Padre António Loureiro. Muito bom dia, Sr. Padre. Damos início a mais um programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Sejam muito, muito bem-vindo. Muito obrigado, Liliana. Muito bom dia também a todos os nossos ouvintes. É com muito gosto que estamos aqui de novo para podermos refletir sobre a liturgia, agora num tempo novo que vai estar para começar. E o Xalá também nos ajude a aprofundar um pouquinho no sentido espiritual da vida. É isso mesmo. E, Sr. Padre, chegou este tempo tão bonito que eu gosto de modo particular, que é o Advento. É, é? Até, dizem que é uma das cores da moda, que é o roxo, não é? Que é a cor dos paramentos. Exatamente, não é? Que é a cor dos paramentos deste tempo. Portanto, neste próximo domingo, neste domingo, inicia-se o ano litúrgico chamado Ano C, tem letra C. Quer dizer que durante este ano litúrgico vamos seguir aos domingos o Evangelho de São Lucas, o ano A é São Mateus, ano B é São Marcos e agora ano C é São Lucas. O Evangelho de São João não tem propriamente um ano, porque é um Evangelho assim um bocadinho diferente, não é tanto uma biografia histórica como os outros, mas é mais teológico. Então a liturgia aproveita alguns momentos especiais, como festas especiais, ou por exemplo o tempo de Páscoa, em que utiliza o Evangelho de São João e complementa então os outros Evangelhos. Mas então agora o ano C que vai começar, teremos então por base a narrativa de São Lucas. Muito bem, Sr. Padre, portanto este é já o primeiro domingo do Advento, com ele também, e Advento quer dizer nascimento, quer dizer, não é verdade? Vida, quer dizer vida. Vida, portanto, Advento, e é esta fase em que nos preparamos para o Natal, não é? Portanto, são quatro domingos em que, evidentemente, a Igreja espera a vinda do Senhor. E todas as reflexões são um pouquinho à volta da vinda de Cristo. O Senhor que há de vir no final dos tempos, que teremos hoje nas leituras, mas também o Senhor que veio no Natal, mas o Senhor que vem cada dia ao nosso encontro. Portanto, esta dimensão da vinda do Senhor e que ajuda a abrir o coração para alguém que está mais além de mim próprio e que pode ser fonte de inspiração e de esperança. Por isso também o Advento, tempo de esperança. É isso mesmo, é por isso que eu gosto tanto deste tempo, Sr. Padre. Deve ser por isso, com certeza. Sr. Padre, quero também aqui olhar para a audiência de quarta-feira do Papa Francisco. Exatamente, esta semana o Papa Francisco falou sobre o Espírito Santo e falou de uma dimensão do Espírito Santo que é a alegria, não é? Trazer a alegria de Jesus no coração. E dizia o Santo Padre, a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. E o Papa dizia, não é com caras tristes e caras alongadas que nós, o cristão, se deve manifestar, mas sim ser a expressão dessa alegria. E recordava uma das cartas de São Paulo que dizia, estai sempre alegres. Repito, estai sempre alegres no Senhor. Então o Papa também é assim, uma pessoa com um sorriso expansivo e que reflete um pouquinho sobre isso. E diz ele, essa alegria não se desgasta com o tempo, mas multiplica-se quando é compartilhada. Portanto, no fundo, é a dimensão do outro, de estar com o outro. Quando eu partilho a alegria com o outro, a alegria multiplica-se. É isso, não é? Quando eu dou alegria ao outro, não se esgota a alegria. Ao contrário, multiplica-se. Então, isso vai por contágio, não é? Exatamente. É por isso que, por vezes, até dizemos que estamos a estar com determinadas pessoas porque são alegres. Exatamente. E nos transmitem alegria, não é? Então, o Papa disse também, diferente de qualquer outra alegria humana, marcada pela transitoriedade, portanto, está e não está, a alegria evangélica pode renovar-se diariamente e tornar-se contagiosa. Era o que eu estava a dizer. Portanto, temos necessidade de olhar para Cristo, que é a fonte da verdadeira alegria. E o Papa diz que no encontro com Cristo renova-se a alegria. Portanto, necessitamos talvez mais, a começar por mim próprio, de poder viver esta experiência do encontro com Cristo que renova a alegria, porque é fonte de amor, fonte de paz, fonte de bem, que nos dá a alegria que vem de Deus e que nós precisamos experimentar e contagiar os outros. Muito bem, Sr. Padre. Também, este fim de semana, Sr. Padre, sábado e domingo, não é? Vai decorrer a campanha de recolha de bens alimentares, do Banco Alimentar contra a Fome. e nunca como agora é preciso ajudar. Nunca foi preciso ajudar tanto como agora. Ouvi ainda esta semana a presidente do Banco Alimentar a dar conta, de facto, de que são impressionantes os pedidos, o número de pedidos de ajuda. Pois, os tempos são difíceis, mas eu parece-me sempre, todos os anos, há sempre razão suficiente para estas campanhas. Neste ano é mais uma campanha que penso que é muito importante, que somos convidados à generosidade, mas também à participação, porque é preciso recolher, é preciso doar os alimentos, é preciso quem recolha os alimentos. São precisos muitos voluntários. Muitos voluntários, exatamente. Então, dizer também que a catequese se vai envolver, os nossos centros sociais, os coteiros, todos nos envolvemos um pouquinho nesta atividade, que acaba por ser também formativa para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Portanto, a gente descobrir na vida que eu posso ser útil ao outro e que o meu tempo, o meu esforço, a minha ajuda é útil ao outro, isso também é motivo de alegria, é amor ao próximo. E é muito importante que também no tempo de juventude, e concretamente a dimensão da catequese, que também ajuda a formar, ou pretende formar, pessoas cristãos adultos, mas também homens adultos. E não é só ensinar a rezar, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, é uma dimensão que eu penso que é muito importante, e infelizmente também a nossa catequese tem colaborado, os nossos catequistas com os miúdos, e isso ajuda muito a descobrir que eu posso ser útil ao outro. E penso que é algo que temos que cultivar muito. A gente às vezes fala de voluntários, pelo menos na vida, a gente diz isto, é a equipa do som. E o que é que isso quer dizer? Sempre os mesmos, porque há poucos voluntários, não é? Então também chamar a que na vida, dentre tantas coisas que temos para fazer, também desenvolvemos este sentido de sermos voluntários, colaborando com os outros, colaborando com a sociedade, dando um pouquinho de nós gratuitamente para o bem comum. Portanto, que ajudem estes, que os voluntários sejam, de facto, que sejam em número suficiente, e depois que as pessoas que são chamadas a colaborar também possam, dentro das suas possibilidades, colaborar, porque a vida, seu padre, como costumamos dizer, está difícil para todos. É, exatamente, não é, é difícil para todos. Mas pronto, se a gente leva no cesto das compras mais um quilo de arroz, ou um pouquinho de uma lata de qualquer coisa, uma garrafa de azeite, dá-se o que for possível, exatamente. Não é verdade? E no final, temos capacidade de ajudar muitas pessoas que passam mais necessidades que nós próprios. E no final do dia também nós ficamos um bocadinho de consciência mais tranquila. Exatamente. Porque ajudámos. Exatamente, é? Isso é um pensamento bonito, com certeza. É bonito, com certeza. Seu Padre, também traz aqui às nossas considerações o funeral do Padre Samelo, um sinal da vida a caminho da eternidade. Exatamente, foi um padre, foi na quarta-feira o funeral, que eu também tive a oportunidade de estar presente. Ele era dos Covões, perto de Cantanhede. Portanto, previu-se que houvesse muita adesão, muitas pessoas. Então, o funeral foi no pavilhão desportivo. E, de repente, tivemos aí, não sei, 80 padres que tiveram presentes. E, não sei, se 800 pessoas, ou assim, ou 1000 pessoas. Era um pavilhão cheio de pessoas, cheio de gente. Porque foi um padre que foi marcado por uma atitude alegre ante a vida. Um ver a Igreja com o sentido positivo. Não tanto o que ela é, mas aquilo que a Igreja devia ser. Isso era, portanto, essa presença de amor entre os irmãos, de presença de Deus que abraça o homem. E este senhor foi professor também dos nossos ministros leigos, e até deles recebi um testemunho muito bonito, portanto, que entenderam que foi efetivamente um professor que deu ânimo, deu alegria, deu força, deu esperança, contagiou um pouquinho de fé para com os outros. E foi o que sentimos todos, portanto, foi um padre bastante apreciado. Também uma pessoa simples e humilde, mas depois gostei também do seu bispo, da partilha que fez. Ele contava que, quando foi dar a unção dos enfermos, que ele já estava bastante debilitado, depois que o viu como uma pessoa cheia de fé, cheia de alegria, de confiança em Deus, abandonada nas mãos de Deus, e que depois até cantou um cântico de ação de graças, que a minha vida está nas tuas mãos, eu confio em ti, que o seu bispo cantou e que todos nós cantamos. Portanto, penso que foi algo assim muito bonito. E tinha uma frase que me foi comunicada também por os alunos nossos que estiveram com ele, que me pareceu muito bonita. Ele dizia: de joelhos diante de Deus, mas de pé diante dos homens. Pareceu uma atitude, um pensamento muito bonito, e que marca. Portanto, eu ante Deus ponho-me de joelhos e rezo e clamo, mas ante os homens tenho que estar de pé, como alguém que é reto, como alguém que tem algo a dizer, que tem algo a colaborar, tem algo a oferecer, e portanto com uma atitude de firmeza e decisão, e entre Deus com a humildade do peregrino que suplica e que agradece e que louva com humildade ante Deus, mas também com esta decisão, fortaleza e saber que tem algo a oferecer à humanidade. Me parece uma atitude muito construtiva e que eu próprio gostaria também de aprender, este sentido da vida, de poder acolher a Deus e servir os homens. Portanto, se ficará certamente lembrado como um grande exemplo, não é, seu padre, este senhor? Foi, e também soube ligar depois o que é religioso, o que é hierárquico, com o que é ecuménico, com outras religiões no diálogo ecuménico, ou também até na política. Era muito amigo do Bloco de Esquerda, também teve presente. No fundo, teve uma capacidade alargada de vivência da sua fé. Às vezes a gente dizia assim um bocadinho aberto demais. Mas pronto, eu gostei muito e vi que houve um conhecimento também público. E foi visível, não é? Visível nesta despedida. Neste momento, muito agradável. Muito bem, seu padre. E fazemos aqui mais uma vez o convite para a participação na benção das grávidas e as inscrições para o Crisma de Adultos. Não é? Participação no Crisma de Adultos. Voltamos a recordar, portanto, no dia 11 de dezembro, teremos então a oportunidade de ter a benção das grávidas, de convidar as pessoas, as mães que estejam à espera de um filho, às vezes ainda em fase muito embrionária, não é? Mas pronto, possam vir ser peregrinos com Maria, estar ao lado de Nossa Senhora, que no seu ventre leva um filho que é filho de Deus e que louva a Deus. Então também é um momento em pedir que esta bênção de Maria com Nossa Senhora grávida, digamos assim, pedir pela bênção do próprio filho. E convidamos não só as mães, mas também os pais a poderem estar presentes. E depois também concluímos o nosso crisma de adultos, concretamente. Queríamos iniciar no Crisma de Adultos. Correu bem, seu padre, a cerimónia do Crisma? Ah, correu muito foi bem. Foi no sábado passado. No Seixo, exatamente. No Seixo. Muito agradável. Vi algumas fotografias. O seu bispo muito bem disposto, a comunidade também. Os nossos jovens até parece que sentiram assim tocados. Um bocadinho tocados. E oxalá seja essa abertura da vida a Deus, o Espírito Santo, que também. Coincidente, o Papa falava justamente sobre o Espírito Santo, o Espírito de alegria, o Espírito de serviço, o Espírito de união com Deus, o Espírito que nos ajuda a ver a vida com um olhar um pouquinho diferente e que todos precisamos. Quer dizer, no fundo é, eleva o teu olhar e não seja só fixado nas coisas imediatas. Então este horizonte de abertura faz-nos a todos muito bem. Então também convido para que no dia 12 de dezembro, às 21h, não é necessário uma inscrição prévia, participar. Se alguém não puder participar, então esse sim poderá também inscrever-se, para ver se fazemos também um percurso que seja interessante. Este ano iremos ter um grupo também que irá participar como catequistas, não será só o sacerdote, e teremos também um grupo a acompanhar, então oxalá possa ser um momento formativo e de um retornar às bases da fé, ou sedimentar para mesmo pessoas que sejam praticantes habituais, não tenham tido oportunidade, é sempre bom. Confirmação é um sacramento da iniciação cristã, portanto, que é o batismo, confirmação e Eucaristia. Só sou cristão em pleno sentido quando tenho estes três sacramentos. Quando falta o crisma, falta qualquer coisa também importante na nossa dimensão sacramental como batizados, porque o crisma faz parte dessa graça batismal. Portanto, que acedam também a este desafio e possam participar nesta Exato. Preparação para o crisma de adultos. Seu padre, vamos então concentrar-nos agora na liturgia do próximo domingo, o primeiro domingo do Advento. Temos a primeira leitura do livro de Jeremias. Naqueles dias farei germinar para David um evento de justiça que exercerá o direito e a justiça na terra. Explique-nos melhor. Um rebento de justiça. Um rebento de justiça. No fundo, o que é que está a dizer? É a tal promessa de que Deus há de intervir e que o povo que estava nas suas aflições, como nós também estamos, Deus há de intervir e comprometeu-se com o povo de Israel que um descendente de David havia de ser aquele que haveria de abrir novos caminhos. Então é essa promessa que queremos recordar, que era para a casa de Israel, mas que é para todos nós. E também é interessante, porque Cristo não aparece na história como Filho de Deus ou como um Deus que intervém assim de repente, ou uma energia espiritual que apareceu, mas aparece inserida na história de um povo, portanto, na história da humanidade, que de repente faz um caminho e que fruto desse caminho virá o Salvador. Portanto, há uma raiz histórica para o nascimento de Cristo neste mundo, que é o povo de Israel. O povo de Israel atribulado, como continua ainda hoje, e muito atribulado, muito difícil, mas é verdade, foi assim. Mas foi o povo escolhido, e depois, no meio das suas infidelidades, houve um rei também escolhido por Deus, que foi o rei David, e que Deus prometeu que da sua descendência haveria de vir aquele que é a revelação plena de Deus. E aqui, que nesta leitura, é anunciado: farei germinar para David um rebento de justiça. Portanto, é esta promessa que um descendente de David, que neste caso foi então o Senhor Jesus, que nasceu também em condições muito precárias e muito humildes para ser Senhor de todos os homens, mas é nesta cultura, nesta raiz histórica, nesta promessa, que aparece o Salvador, e não como uma coisa, um momento assim eventual que aconteceu, não, mas como algo prometido através de séculos. Que foi sendo preparado, não é? E preparado para que pudesse ser a concretização da nossa esperança e do nosso caminho definitivo para Deus. Muito bem. Seu Padre, na segunda leitura temos a primeira carta aos Tessalonicenses. O Senhor vos faça crescer e abundar na caridade uns para com os outros e para com todos. É muito interessante. São Paulo, ao falar, neste caso, para esta comunidade tessalónica, anima-os a viverem não só uma fé espiritual, mas uma fé que se traduz no amor ao próximo. E diz abundar na caridade, quer dizer, muita caridade. É caridade sem fim. E depois põe-se como referência o seu próprio ensinamento, o seu próprio testemunho. Não é? Recebeste de nós instruções do modo como deves proceder para agradar a Deus. Não é? Portanto, no fundo, não temos que inventar as coisas nem como eu quero. É como a palavra de Deus nos transmite. É o modo de viver na caridade, em que eu sou capaz de amar o outro mais além de mim mesmo, mas também não é numa subjetividade que cada um faz e inventa o que quer, não, é um amor concreto. Então ele dizia, não é? O Senhor confirma os vossos corações numa santidade irrepreensível, não é? Diante de Deus nosso Pai, no dia da vinda de Jesus nosso Senhor com todos os santos. Portanto, no fundo, é via também a expectativa que o Senhor havia de regressar proximamente, e quando o Senhor vier, está nessa santidade verdadeira, louvando a Deus e amando de um modo bem concreto, bem real, o próximo, porque esse é o caminho de Deus que eu vos anunciei e que eu quero retificar e que eu próprio dou testemunho, não é? Ele diz: tal como nós temos tido caridade para convosco, como quem diz, eu dei-vos testemunho do que é esse amor cristão, que eu quis ser exemplo. Então agora vivei desse modo. Então o modo cristão de viver a fé implica sempre um amor real ao próximo. E se o Papa naquela leitura falava da alegria, também poderíamos dizer que a alegria acontece no rosto do cristão quando efetivamente é capaz de amar o próximo. Se eu amo a Deus e não amo o próximo, dizia também São João, sou mentiroso, porque não é possível. Porque o amor é uno. Amar a Deus e amar ao próximo são duas dimensões, duas caras da mesma moeda. E às vezes nós esquecemos que o amor ao próximo também é necessário. E por isso nós chegamos a alcançar a alegria cristã que o Senhor nos dá testemunho. Seu Padre, como referia há bocadinho, entramos então no ano C, seguimos o Evangelho de São Lucas. Neste primeiro Evangelho, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Exatamente, essas são palavras do Evangelho, que nós também cantaremos no Salmo. Mas depois é interessante, não é? Porque dizia, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e tal. São sinais do final dos tempos. Quando vês esses sinais, e de outros lados diz também guerras, angústias e sofrimentos, erguei-vos e levantai a cabeça, porque o Senhor está perto. Eu diria que este erguer-se e levantar a cabeça é a atitude própria do cristão no meio deste mundo, que é aquele capacidade de olhar para o alto e deixar que o alto me inspire a viver com amor ao próximo, com amor na vida, mesmo no meio das dificuldades. Portanto, não é, não tem que estar tudo fácil, tudo a correr bem, tudo impecável, para eu então vir a alegria, viver a alegria ou viver o amor ao próximo. Não, é no meio do mundo difícil. No meio do mundo difícil, o Senhor está presente. Então, ergue-te e levanta a cabeça, que o Senhor é a tua força e é a tua energia e é a tua capacidade de poder viver a vida de modo autêntico. E conclui a leitura: portanto, vigiai e orai em todo tempo e lugar. Portanto, esta atitude de expectativa de que o Senhor está perto, que eu, se levantar os olhos, sou capaz de o descobrir e estar com a cabeça erguida, que é o tal estar de pé entre os homens, porque olho para o alto e porque o alto me inspira a um amor maior e mais duradouro e mais profundo, que é fonte de uma alegria superior, uma alegria verdadeira que nos há de contagiar. Muito bem, Sr. Padre, esse que deve ser o nosso modo de estar. Sr. Padre, já passámos aqui também a olhar pela liturgia, o melhor mesmo é que cada um não falte à celebração da Eucaristia no próximo domingo, não é exatamente verdade? Essa que é também o que é importante, é marcar presença, estar em comunidade, em oração coletiva, exatamente, não é? Aqui, concretamente, nas paróquias onde eu estou, temos tido alguma dificuldade. As pessoas também se lamentam e entendem esse lamento e, aliás, concordo com ele. O facto de não podermos ter sempre missa e de haver celebrações da palavra e às vezes muitas celebrações, inclusive ao ver do hospital, entendo que é uma falta, é uma falha, mas também é frutas da realidade, não é? Falta um passo sozinho, não pode servir a todos da mesma maneira como se tivesse duas outras paróquias. Mas eu entendo e até gosto de escutar esse lamento por falta de Eucaristia, porque a Eucaristia é realmente a plenitude da experiência de fé. A celebração... Por isso se dá conta da falta quando não há, não é? Exatamente. Verdade? A celebração é um remédio a uma dificuldade, é uma solução mais frágil. Realmente, a Eucaristia é a plenitude da experiência cristã, é o cume, é a fonte e o cume da vivência cristã na nossa relação com Deus. Pronto, mas muitas vezes a nossa situação leva que, efetivamente, nem sempre possa haver Eucaristia. Mas então, esse convite a que participemos, mesmo se for celebração, mas sobretudo escutar a palavra, rezar juntos, poder receber a comunhão estes dias, até em pessoas que fizemos a preparação para o crisma, até padrinhos e outras pessoas, diziam: o seu padre faz-me bem de vez em quando ir à igreja e estar, não vou sempre, mas de vez em quando eu preciso e gosto de ir e sinto-me bem. E às vezes a vida é difícil, às vezes não podemos, outras vezes não escolhemos. Então eu daria exortação também que aqueles que queiram escolher o participar, ir à igreja, rezar em comunidade, isso faz-nos bem, alimenta o nosso espírito, fortalece a nossa alma, abre o nosso coração ao encontro com Deus e a ter a perspectiva de bem na vida e da alegria na vida, apesar das dificuldades. Então, também esse convite, então, renovado. Tempo de advento, tempo de preparação para o Natal, pois também sejamos mais um bocadinho esforçados neste sentido de querer e poder participar. É isso mesmo. Seu Padre, estamos a terminar. Temos uma sugestão, não é verdade? Efetivamente. Às vezes há grupos musicais que são surpreendentes. O Coldplay acabou por ser um grupo, uma banda, assim, que leva multidões e atrai muita gente e é um gosto poder estar nos concertos ao vivo ou escutar a sua música. E este verão fizeram uma música que tem por título We Pray, Nós Rezamos. E acaba por ser interessante, como num concerto assim de música dinâmica, alegre e forte, há um tema que é Nós Rezamos e pedimos ao Senhor. E o Senhor intercede por nós e pedimos por os nossos pecados. E olha, é uma coisa que eu fiquei admirado com a própria letra. Este também grupo, não conhecia, seu padre. Este grupo, curiosamente, decidiu ser um grupo que também tem alguma intervenção nas causas sociais e decidiu dar 10% dos seus rendimentos para a caridade. Olha, coisa surpreendente. Muito bem. E vendem muito e fazem. Mas olha, do que eu ganho, 10% é para ajudar os mais carenciados. Olha, é uma atitude exemplar. E às vezes nós temos tanto e conseguimos tanto, em nível, também a nível de empresários e empresas que geram muitos bens. Olha, isto estão a dizer, olha, nós agradecemos e somos capazes de dividir com os que têm menos. Então ficamos também esse bom exemplo. Sim, estamos já a ouvir. Vamos continuar a ouvir. Pasa por algo y poco a poco vamos brindando con los corazones rotos y sonriendo solo para la foto, todos nosotros mirando el cielo. some shelter and some ripples to play. And so we pray, we'll be singing bye-bye. Pray that we make it to the end of the day. And so we pray. I know somewhere that heaven is waiting. And so we pray. I know somewhere there's something amazing. So we pray. I know somewhere we'll feel no pain until we make it to the end of the day. On our knees, I pray as I sleep and wait. Inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. Cause love's more than I can take, yeah. And so we pray. And so we pray. And so we pray. We'll be singing my brother till nobody's in need and everyone's safe. Senhor Padre, fica aqui também este desafio, este convite lançado por esta banda tão conhecida, os Coldplay, e aqui a sua sugestão para o fecho do nosso programa das Palavras de Esperança de hoje. É uma música bonita e se alguém quiser ver em casa, num vídeo. Um videoclipe é muito bonito. Tem vídeos com tradução em português, também ajuda a entender a letra, e que é um desafio, e a gente às vezes, de onde menos espera, vem uma provocação para nós próprios, porque realmente rezar é fonte de alegria e pode ser feito neste ambiente de modernidade e de descontração e de alegria e de força, que não é só estar ali num recolhimento assim um bocadinho, às vezes um bocadinho estranho. O silêncio também é importante, mas este manifestar a alegria de poder louvar e de poder rezar e poder contagiar que Deus é importante no fundo na vida e que todos precisamos dele. É isso mesmo. Seu Padre, muito obrigada pela sua presença. Nós voltamos a encontrar-nos aqui à mesma hora para a semana. Uma boa semana para todos. Fica combinado. Ficámos então com o programa das Palavras de Esperança desta semana. Nós regressamos daqui a 8 dias. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.